Tira a poeira do PA, Didizio! DJ Júnior Monteiro. Olha que cara no talentinho. Quebra, quebra! Reflexiona, porra, o som desse pontinho. Que cara no talentinho. Quebra, quebra de latinho. Reflexiona, porra, o som desse. Fala CDs, foco, meu filho! R10 Produções! As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada. O criador da brincadeira, quatro grave na quebrada. O balão já tá aceso e eu já tô bem grego. Brincadeira do momento, virou foi rei. Então fica no talento, não entendendo mais nada, guys. E flexiona a bomba ao som desse pontinho. Fica no talentinho, tô quebra de ladinho. Olha o fodão, cachorrão. Criador da brincadeira, que tanto vibe na quebrada. O balão já tá aceso e eu já tô bem grego. Brincadeira do momento, virou foi rei. Isso é intenção do sapato. Então fica no talentinho, o quebra de latinho. Reflexiona a popa ao som desse pontinho. Fica no talentinho, o quebra de latinho. Flexiona a popa. Monteiro, bota pra cima! Sai, sai da minha mente. Então sai, sai, sai da minha mente. Eu vou dar trabalho numa onda diferente. Eu vou dar tchau. Então sai, sai. Eita, lelé. Sai, sai, sai da minha mente. Eu vou dar trabalho numa... Eu vou dar trabalho numa onda diferente. Didi, você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai na brisa, não vai do cabalhão. Tá ambosante, vai no X. Seja na brisa, no PPG. Pode começar a descer. Vai na brisa, na vibe do sapatão. Tá ambosante, faz mexer. Seja na brisa, no PPG. Pode começar a descer. Habilidosa, ela vem jogando. Abre, fecha, quicadinha. Pra ser me sensualiza. Eu tô aquela saradinha. Habilidosa, ela vem jogando. Abre, fecha, quicadinha. Passei me sensual, eu tô aquela saradinha de Dona CD Juninho, CD sua música.com. Atualizou de camisa na vibe do sapatão do tambozão. Que seja feliz, só não pode mexer, para de conversar. Camisa na vibe do sapatão no tambozão, te vai mexer. Seja no isso, no PPG, pode começar a descer. A vida e posso nem vem jogando, abre o pé, eu tô bacana, a habilidosa vai me jogando, abre fecha que quicadinha pra ser necessário. Eu tô aquela sardinha. DJ Júnior Monteiro, o DJ que sacode a Ilha do Mosqueiro. Gosta muito de conversar, mas vão ficar de papapá. Tá se despindo, deitando na minha cama. Notamente, ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver. Ela gosta do que faz. Safada, fadinha. Deixou o Xandinho o quê? Vai, vai, vai. Vai, vai, bora pro pai. Vai, novinha, vai. A mãe quis demais prender sua filha. Tô no controle sem pirar. Vai, é bora pro pai. Vai, novinha, vai. Vai, vai, é bora. Nasci, me criei no lombo do cavalo. Lá de repente eu fui para na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. E eu queria correr, boiava, não me apoiava. Aí o relacionamento desabou. Quando eu escolhi ela, uma vaquejada. Nem precisa falar como tudo acabou. Quem curte porra e vaquejada, põe a mãe diz. Só tem gata, ai que pura.

para Jonas Mira. É legal. Para China, CDG, vai no barril. Tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir. Se você me permite fazer essa loucura na nossa casa antes de dormir. A gente faz a boba chimpará, não acordar vizinho, deixar a TV ligada, que é pra disfarçar. Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, cama vai balançar. E alguém vai desconfiar, se a porta bater e o cachorro latir. Sua mãe vai acordar, a cama vai sacudir. A gente faz a bomba chimpará, não acorda vizinho, deixa a TV ligada, quebra disfarçar. Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, cama vai balançar. E a gente vai desconfiar, se a porta bater e o cachorro latir. Sua mãe vai acordar, a cama vai sacudir. Diz que foi pesadelo, que não é nada demais. Amor gostoso é escondido dos seus pais. Se a porta bater e o cachorro latir, sua mãe vai acordar. Ai, ai, ai, ai. A mama solta é escondido do papai. Ai, ai, ai, ai. A mama solta é escondido do seu pai. Chama, chama no salão. Alô, Paulino da Ecos. RDG Jeans. Alô, DJ Júnior Monteiro, o The Number One. Vou trazer aqui um amigo agora pra cantar comigo. Sucesso sai rodada. Esse cara que eu tenho um carinho GG por ele. Meu amigo Luan Estilizado. Bora aí. Vamos cantar. Anda a mãozinha assim pro lado e pro outro. Ô Neymar. Aracaju, canta aí. Aracaju. Vai. Meu coração agora pode se apaixonar. Meu coração agora pode se apaixonar. Vamos embora, meu menino. O nome dele é Luan Estilizado. Vai. Vejam só vocês o que o amor fez com meu coração. E eu que dizia que ele nunca ia se entregar a essa paixão. Ele era vagabundo, ele só brincava de se apaixonar. Mas só que até um dia. Bora só morar na caixa! Bora, bora, meus amor! Ai, ai, meu. Agora pode se apaixonar. Meu coração agora pode se apaixonar. Meu coração agora pode se apaixonar. Aí! Vai! O nome dele é meu Luan Estilizado. Ouça a roda da Record. Chora no rosto, menino. Vejam só vocês o que o amor fez com meu coração. E o que diziam que ele nunca ia se entregar essa paixão. Vai! ele era vagabundo. Ele só pensava em se apaixonar. Mas só até um dia eu quero a banda bem baixinho. Ela quer a chuva e cantar, eu quero ouvir. Faz o coração com a mãozinha lá. Faz um coração aí, vai. Meu coração. Faz o coração, Aracaju. Agora pode se apaixonar. Meu coração. Agora pode se apaixonar. Meu coração. Agora pode se apaixonar. E eu falei, meu coração. Agora pode se apaixonar. Meu coração. Agora pode se apaixonar. A verdadeira referência está aqui. DJ Júnior Monteiro, ditando as tendências. E você não para de dançar.